Bom, imaginemos a seguinte cena: um avião metálico gigante voando a, sei lá, 10 mil metros de altitude, bem no meio de uma tempestade super severa. O pior cenário possível. Exato. E de repente, um raio carregando milhões de volts atinge a fuselagem da aeronave em cheio. Aquele clarão cegante, um estrondo ensurdecedor. É de assustar qualquer um. Mas do lado de dentro da cabine, o pessoal continua tomando café tranquilamente, todo mundo completamente ileso, sabe? O impacto simplesmente passou pelo avião e seguiu o caminho dele. E o mais legal é que isso não é milagre nem sorte, né? É pura eletrostática em ação. Exatamente, e é bem aí que a gente começa o nosso mergulho de hoje. A nossa missão nessa análise profunda é pegar esse conceito de eletrostática e, tipo, desconstruir do zero. Isso, passo a passo. Ter provas sobre o assunto, decifrar as regras desse universo invisível, entender o porquê de cada fenômeno e fugir totalmente daquela decoreba vazia. Nossa, com certeza. E a beleza da física está justamente nessa previsibilidade, sabe? Essa força colossal de um raio, ou até aquele choque chato na maçaneta da porta, no fundo obedecem às mesmas regras universais. É, o pessoal costuma ter muito medo da física por causa das fórmulas. Demais! Mas na verdade é um sistema super lógico. A física não é tipo um amontoado de equações inventadas para complicar a vida de quem estuda. É só a linguagem que a gente usa para explicar os mecanismos da natureza. Faz todo sentido. E para entender como esse avião protege as pessoas, a gente precisa encolher um pouco a nossa visão, né? Ir lá para o nível microscópico e olhar para o alicerce de tudo, que é o átomo. É o ponto de partida perfeito. Tudo que existe ao nosso redor, o ar, a mesa, o celular, tudo é feito de átomos. E nesse átomo, a gente tem aquele núcleo que é o centro de tudo. Lá ficam os prótons, que têm a carga elétrica positiva. Exato. E orbitando esse núcleo, girando ali em volta, a gente tem os elétrons com carga elétrica negativa. O estado natural e passivo das coisas é a neutralidade. Ou seja, um empate perfeito entre a quantidade de cargas positivas e negativas, certo? Isso mesmo. E o grande segredo da eletrostática, o motor de tudo que a gente vai explorar hoje, está num detalhe mecânico muito crucial: Qual detalhe? a imobilidade dos prótons e a extrema mobilidade dos elétrons. As forças nucleares que seguram os prótons lá no centro são descomunais. Então, assim, no dia a dia, próton nunca se move de um corpo para o outro. Ah, então a carga positiva é tipo uma âncora, fica lá quietinha. Não, perfeito, uma âncora. O elétron, por outro lado, é o viajante da história. Qualquer choque, faísca ou processo de eletrização é, no fundo, uma história sobre elétrons se movimentando. Entendi. Então, se um objeto perde elétrons, a tal da âncora positiva passa a dominar e ele fica eletrizado positivamente, né? E se ele ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente. O que nos leva a uma questão matemática que despenca em provas, que é a quantização da carga. Nossa, quantização é uma palavra que já assusta quem está ouvindo. É, mas não precisa. A carga de um objeto não é um valor aleatório quebrado. Ela obedece a uma equação bem direta. A carga total, que a gente chama de Q, é igual ao número de partículas, o n, multiplicado pela carga elementar, o e. E a lógica por trás disso é bem elegante, na verdade. É como subir uma escada comum. Como assim? Uma escada? Tipo, não tem como a gente parar flutuando no ar entre um degrau e outro. Ou você sobe um degrau inteiro, ou dois, ou 1.000 degraus. Se um corpo ganha carga, ele está ganhando pacotes inteiros de elétrons. Não existe meio elétron. Ah, sensacional! Essa imagem da escada ilustra perfeitamente a matemática da quantização. E aquele n da fórmula vai ser sempre um número exato e inteiro de partículas viajantes. Bom, agora que a gente já entende que os elétrons são os únicos viajantes, a gente precisa olhar para a estrada por onde eles viajam, né? Porque sei que rola uma diferença grande entre materiais condutores e isolantes. Com certeza. Materiais diferentes oferecem níveis de resistência diferentes. Nos metais, como o alumínio e o cobre, a gente tem a ligação metálica. E o que isso significa na prática? Significa que os elétrons mais distantes do núcleo estão muito frouxos. Eles se desprendem fácil e formam o que a gente chama de mar de elétrons livres. eles passeiam com total liberdade pela peça metálica. O que levanta uma dúvida muito prática aqui, peraí. Se tudo tem átomo, por que a maçaneta de metal dá choque na nossa mão, mas a porta de madeira em volta dela nunca dá? Justamente por causa dessa estrada. O metal da maçaneta tem esses elétrons livres, então ele funciona como um excelente condutor. A madeira, plástico, borracha, é outra arquitetura. Como assim? Nesses materiais, os elétrons estão fortemente amarrados aos núcleos. Não tem mobilidade nenhuma, então eles funcionam como isolantes elétricos. Ah, eu gosto de pensar que no metal os elétrons são tipo carros numa rodovia expressa, tudo fluindo. E na madeira é tipo um engarrafamento terrível, onde ninguém sai do lugar e bloqueia tudo. É uma ótima analogia. Entendendo isso, a pergunta principal agora é: como a gente cria o desequilíbrio? Como um corpo neutro acaba ganhando carga? É, como ocorre a eletrização de fato. Mas antes de entrar nos métodos, a gente precisa cravar uma regra de ouro do universo, não é? O princípio da conservação das cargas. Exato. Não dá para pular isso. A regra é simples. Em um sistema isolado, a carga elétrica não é criada do nada e não é destruída. A contabilidade tem que bater perfeitamente do começo ao fim. Então, se um corpo ganhou, digamos, 10 elétrons, obrigatoriamente alguém perdeu esses 10 elétrons em algum lugar. Perfeito. É pura transferência. Tendo isso em mente, a gente pode ir para o primeiro método de eletrização, que é o atrito. Aquele clássico de esfregar um balão no cabelo ou um bastão de vidro num pedaço de seda. Mas a grande questão do atrito não é só esfregar e pronto. O que define quem perde e quem ganha elétron nesse cabo de guerra? Aí entra a chamada série triboelétrica. É basicamente uma tabela que mostra o nível de vontade, digamos assim, que cada material tem de agarrar elétrons. Tem material que é guloso por carga negativa e tem material que desapega fácil. Então, quando a gente esfrega dois isolantes diferentes, o mais guloso rouba os elétrons do outro. Uhum, arranca à força mesmo. E como a transferência é direta, o resultado é que eles terminam com cargas de sinais opostos. Um fica negativo e o outro obrigatoriamente fica positivo. Legal. Isso no atrito. Mas e o segundo processo, a eletrização por contato? Esse dispensa a força bruta, né? Sim. O contato rola principalmente entre condutores. Imagina uma esfera de metal bem carregada e outra neutra. A natureza odeia desequilíbrios e vai buscar o caminho mais fácil para aliviar essa tensão. Então, no momento em que elas se encostam, as cargas se movem. Isso. Cargas do mesmo sinal têm aversão umas às outras. Elas querem distância. Quando a esfera neutra encosta, as cargas em excesso pensam, opa, espaço novo, e fluem para lá até encontrar um ponto de equilíbrio. Eles dividem o excesso de elétrons, tipo um compartilhamento. Exatamente. E a consequência disso, para quem vai fazer prova, é lembrar que na eletrização por contato, os dois corpos terminam com o mesmo sinal elétrico. Sensacional. Agora, tem o terceiro método, que eu acho mais sutil e perigoso nas provas, que é a indução. Poxa, parece até magia, porque não tem esfregão e nem sequer encosta. Eletrização à distância, né? O indutor, que é o corpo que já tem carga, chega perto de um condutor neutro e causa um verdadeiro tumulto lá dentro. É tipo uma pressão invisível. Isso. Imagina um bastão negativo chegando perto de uma esfera neutra. O campo desse bastão repele violentamente os elétrons livres dentro da esfera. Eles fogem lá para o lado mais distante da bola. Ah, eu gosto de imaginar a indução como uma festa. O corpo indutor é tipo uma celebridade gigante que entra no salão sem encostar em ninguém. Uhum, boa. E o que acontece? Os elétrons são os fãs ou os haters. Se a celebridade é negativa e repele, os haters correm lá pro fundo do salão para ficar longe. Aí o lado de cá do salão fica vazio, ou seja, positivo. Rolou uma separação. Rolou a polarização, exatamente. Mas nota que a esfera toda ainda está neutra. Os elétrons só mudaram de lado. Para a eletrização ser permanente, a gente precisa abrir a porta dos fundos desse salão. E a porta dos fundos é o aterramento, né? Ligar a esfera na Terra através de um fio condutor. Perfeito. A Terra é tipo um oceano sem fim, um reservatório infinito. Ela pode absorver bilhões de elétrons sem nem piscar. Ou fornecer elétrons também. Então, com o fio ligado, os elétrons que estavam espremidos no fundo da esfera fogem de vez para a Terra para escapar daquele bastão indutor. Exato, eles escoam pelo fio. E aí vem a grande pegadinha. Se você cortar o fio terra enquanto o bastão indutor ainda está lá perto, a rota de fuga some. Quando você tira o bastão, a esfera perdeu aqueles elétrons para sempre. Ela fica com falta de carga negativa, ou seja, ela termina positiva, sempre com o sinal oposto ao do indutor que começou a festa. Isso mesmo, é regra de ouro da indução, com aterramento termina com sinal oposto. Incrível! Bom, a gente já carregou nossas peças e agora esse universo entra em movimento com uma força invisível puxando e empurrando tudo. E aí entra a tal Lei de Coulomb. A famosa Lei de Coulomb. Ela traduz aquele princípio clássico de que opostos se atraem e semelhantes se repelem, mas de uma forma matemática. Ela mede o tamanho exato desse puxão ou empurrão. A fórmula diz que a força depende do tamanho das cargas, né? Quanto maior a carga, maior o empurrão. Diretamente proporcional, exato. Mas o verdadeiro perigo dessa lei não está na carga, e sim na distância entre elas. Peraí. Essa é a armadilha clássica para quem vai fazer prova. Vamos supor que eu simplesmente dobre a distância entre duas cargas. O senso comum diria que a força cai pela metade, certo? Duas vezes mais longe, duas vezes mais fraco. E é aí que muita gente zera a questão. Não cai pela metade. A distância na fórmula está elevada ao quadrado. Então, se você dobra a distância, a força cai para 1/4 do que era. É uma despencada colossal. Nossa, cai para 1/4. Então, se triplicar a distância, a força cai para 1/9. É tipo o calor de uma fogueira, né? Como assim? Se você está perto de uma fogueira, o calor no rosto é super forte. Se você der só 2 passos largos para trás, dobrando a distância, a temperatura não cai só um pouquinho. O calor some muito rápido. Perfeita analogia. E isso acontece porque a força, assim como o calor, não vai numa linha reta. Ela se espalha num espaço tridimensional. Ficar de olho nesse quadrado da distância é vital para não cair em pegadinha. Com certeza. E falar sobre essa influência se espalhando pelo espaço nos leva para o próximo conceito, que é o campo elétrico. Se uma carga não está encostando na outra, como ela sabe que a outra está ali para ser empurrada? É como se a carga criasse uma aura de influência em volta dela. Esse é o campo elétrico. Para a gente conseguir ver isso no papel, os físicos inventaram as linhas de força. Que funcionam como um mapa do invisível. Tem uma convenção para onde essas linhas apontam, né? Tem, e é fácil de lembrar. Imagina que a gente solta uma carga de teste pequenininha e positiva perto de uma carga grande e positiva. O que acontece? Elas são iguais, então a carga de teste vai ser chutada para longe. Isso. Então as linhas de força de uma carga positiva apontam sempre para fora, irradiando como raios de sol. Já a carga negativa faria o contrário. Ela puxaria a nossa carga de teste para perto. Então as linhas apontam para dentro. Linhas saindo do positivo e entrando no negativo. E quando o espaço fica muito caótico, a gente tem aquele arranjo chamado de campo elétrico uniforme. Como ele funciona? A gente pega duas placas de metal bem grandes e coloca uma paralela à outra. Uma encharcada de prótons, positiva. A outra cheia de elétrons, negativa. O espaço entre elas vira um ambiente perfeitamente controlado. As linhas de força ficam todas retinhas. Paralelas, com a mesma distância entre elas. A intensidade do campo ali no meio é exatamente a mesma em qualquer ponto, sem surpresas matemáticas. Esse exato é o laboratório perfeito. Mas tem uma última fronteira fascinante que a gente precisa fechar hoje, que liga os condutores com esses campos elétricos. Opa, a gente está voltando para o avião na tempestade, né? Ele mesmo. Como o metal daquele avião anula a força destrutiva do relâmpago? A resposta é o tal do equilíbrio eletrostático. Tá, então quando jorram elétrons na casca de metal do avião, eles são condutores, então podem andar livremente. E como eles são todos negativos, eles se odeiam e querem ficar o mais longe possível uns dos outros. E como eles fogem uns dos outros dentro de uma peça de metal? Eles vão parar na extremidade máxima, ou seja, na superfície externa inteirinha do avião. O miolo lá dentro não recebe carga extra nenhuma. Distribuídas direitinho pelo lado de fora, repelindo umas às outras com a mesma força para dentro, elas meio que se cancelam, é isso? É o cancelamento perfeito. O empurrão de um lado anula o puxão do outro lado diametralmente oposto. O resultado disso Dentro de um condutor fechado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é sempre, sem exceção, zero. Nulo. É a famosa gaiola de Faraday. Eu acho isso incrível. É como se o interior desse condutor fosse uma daquelas salas com isolamento acústico perfeito no meio de um show de rock bizarro. Não importa a loucura e o barulho elétrico que está rolando lá fora, quem está lá dentro da sala está totalmente protegido, no silêncio. Exatamente. O campo é zero e os passageiros tomam o café em paz. Bom, a gente viajou pelas entranhas do átomo até blindar um avião. Para a galera que está acompanhando a gente até aqui e quer garantir a nota na avaliação, bora fazer um checklist rápido. Aquelas dicas de ouro. Claro. Um mapa mental rápido com quatro pilares. Primeiro, quem viaja é o elétron, sempre. O próton é a âncora, fica quieto. Se um corpo está positivo, ele não ganhou prótons, ele perdeu elétrons. Boa. Segundo pilar, é na hora de eletrizar. No contato, a galera termina com o mesmo sinal. Na indução com aterramento, termina sempre com o sinal oposto ao do indutor. Terceiro pilar, olho vivíssimo no quadrado da distância na lei de Coulomb. Se afastar as cargas, a força despenca de forma brutal. Não cai só um pouquinho, não. E o quarto, linhas saem do positivo, entram no negativo. E dentro de um metal fechado, o campo é rigorosamente zero. Perfeito, um baita resumo. E olha, dominando a lógica de como essas forças invisíveis funcionam, não tem prova que derrube quem está preparado. Com certeza não. Para a gente encerrar o bate-papo de hoje, eu fiquei pensando muito naquele conceito de aterramento. A gente falou que a Terra é esse oceano infinito que engole ou devolve elétrons para equilibrar tudo que encosta nela. É a grande estabilizadora elétrica. Então, se a gente pensar que estamos a todo instante caminhando, de pés no chão, dessa imensa estrutura geológica, descarregando a estática gerada pelo atrito das nossas roupas e do nosso corpo, fica a provocação. Será que existe algum momento em que a gente está genuinamente isolado desse circuito global? Ou será que nós somos basicamente pequenos cabos terra ambulantes equilibrando a contabilidade elétrica do planeta em tempo real? Uau, é de fritar a cabeça. Fica aí a reflexão para quem está ouvindo viajar um pouco no assunto. Valeu demais por acompanhar esse mergulho profundo e até a próxima exploração, pessoal!